morte apaixona coração. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. Sou fã das voltas que o mundo dá. Não adianta, por mais que o tempo passe, o mundo gira. Tá com saudade, vai continuar. Desapega, inventa pra outros as suas mentiras. Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a se afastar de quem não queria por perto. Mas já que perguntou, quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou. Hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a se afastar de quem não queria por perto. Mas já que perguntou, quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou. O mundo girou, girou, girou, girou. Você rodou.